Escrevo no escuro com ato puro. Eu me curo mesmo sabendo que esse nem é o caminho mais seguro. Até me faz rir, maior missão ser MC. Estilo terceiro mundão como assistente Nancy. Bam, bam, bam, bam. Bilom, bilom, bam, bam, bam, bam. Uata, bam, bam. Cês estão ligados, se fã. Eu sinto porque sou fã. Canto em qualquer lugar, no busão, trem ou van. Cê tá no apetite, junto com todo o povo é 100% dinamite. Pra minhas filhas no momento me contento e manter minha picadilha. Certeza absoluta que ninguém é uma ilha. Por isso faz tão bem quando teu olho brilha. Eu sou liricista, na pista, pista, pista. Liricista.